noite. Ai, não só no Brasil. Vacilão vai de graça. Ai, traga meu. Você. Enfim, o nosso som. Começa aqui com essa ostra ira da sua vila, da minha vila. Confira, confirma, vacila, ligeira os tira. Quem não vacila, confere, atiram, atiram, atiram, atiram parceiros, se atiram. É pra matar, mas eu te disse, na fé repita é triste. Da puta aqui tem, tem demais se o crime persiste. Ligeira aqui ou em qualquer lugar, se atirar vão levar. Capaz, mas se vem vai encontrar. Pois tá embaçado, maluco está embaçado. Noiado, suado, safado, todo refém, refém. Pois é assim, maluco assim que é. Misturado com diverso na ira, mas ainda estou de pé. Cê tem mané, maluco tem mané. Que pensa que é bom, bom é Deus. Pois eu tenho fé, pois sempre aqui tenho pra te foder. É bom não esquecer porque é poder você. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é corpo. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é corpo. Muitos já se foram, nem me viram. Testemunhas não tem cidade. Alerta, procura sempre alguém, alguém. Eu não sei, maluco eu não sei. A resposta é sempre a mesma, parceiros, é que se fodam vocês. E já não basta respirar, só esgoto. E já não basta não ter paz, só ter pouco. E já não basta não saber do amanhã, se regredir vou lembrar. Enfim, parece overetina. Tem mano armado do outro lado, tá enquadrado e fardado. Também tem inocente que está assustado. Aqui vai lá, tá pronto pra rezar. Peço a Deus, ó meu pai, por favor, olhe por nós. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é corpo. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é corpo. E tanto faz, sempre sou bom, rapaz. Eles vêm pra matar você. Você é muito mais. Você já não faz. Quem faz ou quem não faz. Animais capaz de atirar. Já era. Você que tem o poder do raciocínio. Proteja as meninas, menina. Que a ideia se confirma. Que a vida é foda, mas foda é a rotina de matar, enterrar, chorar. E assim junto com famílias. Você condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é pouco. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é pouco. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é pouco. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é pouco. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é pouco. Cê condenou, maluco vacilou, atirou, errou, mano. Aqui é pouco. Se deu entrando, eu resumo, é a rajada. Se a rima é o crime, veloz é a quebrada. Mas minha fé não se abala por nada. Além das mortes, Deus homem. Aqui é pouco. Se deu entrando, eu resumo, é a rajada. Aqui é pompo. A minha fé não se abala por pom. Além da morte de os homens. Aqui é pompo.